Somente Deus tem o poder de abrir o mar. Pode fazer o seu temporal se acalmar. Se não tem mais forças pra remar e as ondas começam o seu barco virar, você pede ajuda e ninguém pode lhe escutar. A noite escura do imenso mar não tem mais fim, não quer acabar. Nessa hora que o poderoso vem, pois poder pra isso nas mãos ele tem. Repreende o mar e ele tem que acalmar. E quando precisar e sua fé falhar diante deste mar, pra não fracassar. Mas Deus falou que sua vitória está do lado de lá. Se ele falou, vai dar um jeito pra você passar. Comece agora aumentando sua pequena fé. Avance logo caminhando sobre esse mar. Deus é contigo, segue em frente, pode atravessar. E do outro lado a vitória você vai ganhar. Escura do imenso mar não tem mais fim, não quer acabar. Nessa hora que o poderoso vem, pois poder pra isso nas mãos ele tem. Repreende o mar e ele tem que acalmar. E quando precisar e sua fé falhar diante desse mar e não poder, você tem que atravessar pra não fracassar. Mas Deus falou que sua vitória está...